macaco foi à feira, não teve o que comprar. O macaco foi à feira, ele não teve o que comprar. Comprou uma cadeira pra comadre se sentar. Comprou uma cadeira pra comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre foi parar no corredor. Coitada da comadre foi parar no corredor. Coitada da comadre foi parar no corredor. Macaco foi à feira, não teve o que comprar. Macaco foi à feira, ele não teve o que comprar. Comprou uma cadeira pra comadre se sentar. Comprou uma cadeira pra comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre foi parar no corredor. Coitada da comadre foi parar no corredor. Coitada da comadre foi parar no corredor.